Ligue para 0800-701-0081 e adquira o DVD Santa Rita de Cássia. À venda também na Paulinas Livraria ou nas melhores livrarias da sua cidade. 90% das pessoas acima do peso centralizam o excesso de gorduras na região da barriga. A solução é a cinta modeladora Drena Corpus. Ligue agora 4020-9976 e peça a sua. Diminua suas medidas sem esforço, sem cirurgia, sem passar fome e o melhor, gastando muito pouco. Pague a metade do preço, ganhe muitos brindes e se for um dos 50 primeiros a ligar, ganha na hora mais uma cinta de presente. Compre uma e receba duas na porta da sua casa sem taxa de entrega. Ligue 4020-9976. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, você que ligou aqui, muito obrigado por ter ligado para rezar comigo o Terço da Misericórdia, muito obrigado. Quero dizer com todo carinho que as linhas estão abertas, você pode continuar ligando para deixar seus pedidos de oração. E você que me escuta pelas rádios irmãs, que os frutos deste terço sejam na tua vida. E nessa praticamente última semana do mês de janeiro, né? Você vê como o ano vai adiantado, gente. Parece outro dia que a gente estava cantando Noite Feliz. Era outro dia que nós estávamos cantando Feliz Ano Velho, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E nós já estamos terminando janeiro. Escuta, você foi na missa? Independente de onde você foi, a tua paróquia, não estou falando para vir aqui. Na tua comunidade. Se não, faça o caminho da igreja, viu? Porque domingo sem missa é semana sem a graça. Arcanjos de Deus, vem em nosso auxílio. Arcanjos do Senhor, vem em nosso socorro. Vai lá! Pelo anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Hoje Deus se ouvirá a palavra do Senhor ecoará. Vem, Arcanjo São Miguel. Vem, Arcanjo São Miguel. Com tua espada defender e teu escudo proteger. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma. É o Dedé de Bom Jesus do Galho. Eu gostaria de deixar um testemunho que é recebido da novena do Padre Reginaldo Mazotti. Eu estava com duas pedras no rim e ouvi na novena dele, quando ele falava para colocar a mão em cima de onde a gente estava com alguma doença, eu coloquei. E recebi essa graça. Hoje não tenho mais pedra nos rins. Já fiz exame, não consta mais pedra nos rins. Deus seja louvado, Dedé, lá de Bom Jesus do Galho. Deus seja louvado. Vamos lá? Eu estou vendo aqui um pedido de oração de Rolândia. Padre, nessa hora da misericórdia, peço pelo João que vai prestar um concurso dia 31 de janeiro. Que dê calma, sabedoria para ele fazer uma boa prova. Uma filha de Deus de Rolândia. Estaremos rezando, vocês que me acompanham aí em Rolândia. Bíblia aberta, cartilha de oração. É o Evangelho do domingo. Vamos meditar, sim. Meu coração vai se iluminar. Que bonita essa música. Vamos valorizar ela de manhã. Lucas capítulo 1, de 1 a 4, seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos já tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós. Assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor." Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do profeta Isaías, que foi lido na sinagoga de Nazaré, foi usado pelo próprio Jesus para explicitar. O próprio Jesus se vale do texto de Isaías para explicar a sua missão, a sua identidade. Jesus identificou-se com a pessoa messiânica descrita pelo profeta Isaías. Sentiu-se chamado a viver como Isaías tinha anunciado. Queria concretizar a profecia, colocar-se a serviço de todos os deserdados, colocar-se a serviço daqueles que eram vítimas do egoísmo, colocar-se a serviço para resgatar a dignidade, inseri-los no reino do Pai querido. Jesus é a concretização da promessa do Antigo Testamento. Ele é o enviado de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 4, está a identidade de Jesus. E começa dizendo: "O Espírito Santo repousa." Você e eu não somos cristãos? Não somos chamados a sermos um outro Cristo? Então vamos pedir: "Espírito Santo, repousa, repousa sobre mim, repousa sobre nós." Nesse domingo, para começar bem a semana, Senhor, repousa sobre nós. Que se faça cumprir a profecia. Que se faça cumprir o que o Senhor nos disse: "Eu vos chamo como filhos, eu vos chamo como cristãos." Repousa, Senhor, sobre nós e reaviva o nosso batismo. Faça-nos, Senhor, ter uma fé ardorosa. Traz unção. Traz unção, Senhor. Traz unção a nós. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho